Alpha 084, read the contact and departure, grab and maintain flight level 370, book a departure. Thank you, will do. 566, transponder, 1919.8, contato. Para Galeão 360, saída Sandro, 1, Lida, Dom. Correto, Rio 5972, chama para pistola de funcionamento na 62 Romeu. Posso confirmar a primeira rota? Pesulo 44. Afirmo, apoio Doc, Lopes 44, Serra Golfo Romeu, para 9857, moço. Solo Rio 5974, atualização Guarulhos 340 com a X-Ray. 5974, aguarde para cópia, preparação São 1 na transição ótima. São 1 com Monte, aguardando sua autorização. Aqui, direita 060. O torquilo delta desça para 2.000 pés, que ainda não, 014. 2.000 pés, 014, vira aquilo delta. Torquilo delta, solicito que mantenha a velocidade para sequenciamento até mais próximo. Tá, mantenha a velocidade para sequenciamento, aquilo delta. Mike Fox Sierra, desse mantenha 4.000 pés, que ainda não, 014. Xené 6224, ponto espera, dá 1-0, pronto para decolar. Xené 6224, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 08 nós. Livre alinhado, decolar 1-0, Xené 6224. Azul 5001, vai passar nível 160, chama o centro em 128, decimal 35. Alterne 125 decimal 1. 2235 corporal. Bom. Tá vendo, hein? Tá bom. Alô, alô, alô, alô, tá me escutando? Confirme. 723, desce e mantenha 4.000 pés, que é NH10, 14. 9, 10, 14. Torre Salvador, o Azul 4959, solicita táxi, o POB 62, autonomia de 0250, e alterna Serra Bravo, Serra Vítor. Azul 4959, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia. Ponto de espera, aeroporto pronto, quem negar 1-0 no 4. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte 1 Índia. Ponto de espera da 1-0, chama a sua frequência pronto. E o ajuste no 0-4. Mike Baviak estabilizado. Baviak, complete final ILS X-Ray, chame a torre 1-8, decimal 95. Torre 7895, graças a nós. Salvador, Mike Baviak, boa noite. Mike Baviak, continua a aproximação, vai de pista no 0 livre, que é legal no 0-4. Poderia confirmar o vento, Baviak? Qual localizador, curva à direita na proa 060. Direita 060, vinda pelo delta. Certo. Afirmo, solicito o cancelamento agora? Afirmo. Mike Baviak, com o instrumento cancelado 229, segue uma base pela direita para 17, reporte de base para a final, que é legal no 04. Baviak. Salvador, o Sérgio 305. 3305, faz transfer call. Ah, escuta, tá, 6224, decolar 229, chama controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 6224. Depois de pré-questionamento 5972 da Rio, 6211. 5972 da Rio, depois de pré-questionamento, chama tag. Chamou 6224, contato radar, vou ir direto. Conde, suba para o nível 190. Conde na proa, sobe 190, Xené 6224. Segue invertido a passarela do 2224. Para o 2224, desce e mantém o nível de voo 070. Descida para o 070, passarela do 2224. Para Bianchi, de base para sinal, baixada e travado. Pai que foi Bianchi avistado, pouso autorizado pistão 7, vento 080 graus, 05 baixo. Bianchi. 0, 0, 0. Vitor Kilo Delta com flat final e LS X-Ray, chame a torre 118 decimal 95. 2895 Kilo Delta, bom noite. Pronto. O Boeing da Rio puxando a parte 3, condições de realizar simultâneo, 274, retaguarda. Afirmo, tá no 4 Lima. Gente, então a retaguarda do Rio, livre, chama para o táxi. Chamará o 2774. Estou aí, vou botar no Vitor, aquilo dentro está estabilizado o localizador, mas já vai conhecer o Vitor Maquiagem, vou na nota de regra e consegue visual o pistão fast se possível. Chama para o cancelamento, Vitor, aquilo dentro. Vitor Kilo Delta, com o instrumento cancelado, agora os 3-1, base pela direita da 1-7 autorizada, poste base para o final, foi ajuste no 0 no 4. Base pela direita da 1-7 autorizada, é ponta de base para o final, Vitor Kilo Delta, compara, tem mais 7 check-up. Para pushback, acionamento, sideral 9973. 9973, aguarde. Aguarda. Mike, Foxy, fala a velocidade de cada. Vamos ver 4959, autorizado a olhar e decolar. Pistão no 0, vento 080 graus, 07 mais. Autorizado a olhar e decolar, o azul 4959. Mike, Brevent, solo os 3-2, compadre. Obrigado, Brael, autoriza o back-track. Ok, a nave tá vindo sua retaguarda, já tá de base para o final, livre próxima à esquerda e aguarde para reingresso na pista. Ah, no ILS, Bona 723, complete final ILS, deixando a torre no 8, decimal 95. 7, o Vitor Kilo Delta. Boa noite, Bono 723, número 2. Bono 723, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, QNH, 10 no 4. Guarda, não. Kilo Delta. O vento 080 graus, 07 mais. Para o Taxo Rio 5972, está com 3 a bordo, 3 horas e 25, alterando o barulho. Rio 5972, táxi até o ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia. Ponto de espera, reporte pronto, QNH 1-0 no 4. Em frente, parte 3, parte 1, no Índia, espera da 10. Vitor Kilo Delta, solo 3-4, qual parte? Prevenha que autorizado reingresso até a parte do VR após pista livre. Yankee, engraçando, repassará a livrada aqui. 4959, decolar 234, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, 499, graça, boa noite. 5, 1, 2, 6.85, Europa 084. Foi no 723, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 07 reais. O azul 2774 está pronto para o táxi com 5-4 a bordo, 3-40 de autonomia, alterna a vitória. 2774, segue a retaguarda do Rio até o ponto de espera, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Como número 2, chamará a ponto de espera novamente o azul 2774. Considerando 9973 após o ATR da Azul livrar a retaguarda, livre para o SPEC acionamento de chama-táxi. Após o ATR da Azul, está livre para o SPEC chama-táxi, zero 9973. 73305.4. Afirmativo, senhor, pronto, 4. 3305, Recife autorizado, via Azul 17, nível 330. Subida Pouca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5556, transponder, 1119.8.3. Autorizado 330, via Perzulu 17, Pouca Aracaju, primeira curva esquerda, 5556, transponder, 198 ao controle, autorizado 3305, está pronto para pushback, acionamento no 05. 3305, correto, protegimento, aguarde para pushback. Guardando para pushback, tá, 3305. Kite para Avianca, ligou, uma boa noite. Gente, boa noite. 972, ponto de espera da 10, pronto, só para a nave. Sim, isso é com 972, após o pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Velocidade até 230 mais está autorizado, intacto. Descida para 4 mil pés, ajuste no 0-4. Liberada a velocidade até 2309, intacto. Passarela 2224. Está 3305. É 224, voe direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363 na proxa, né? 6224. Tango Mike Fox Sierra para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 055, autorizado LS XG, informe estabilizado. Repórter estabilizado. Azul 4959, voe direto Coral. Voe direto Coral, o 4959. Rio 5972, decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, 079. Autorizada a decolagem da pista no vento. Passou 2774, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2774, autorizada a galera manter pista no zero. Ali mantém o azul 2774. Autorizada a descida até o nível 090. Desce ao 090, Oceaneer 6224. Ingresse Kilo para parte 3, posição 1 no Romeu. Kilo parte 3, 1 no Romeu, Gono 723. Nada 1-0-4, reporte localizador, pistão na 0, autorizado LS X-Ray. Desenho pés, ajuste na 0-4, reporte estabilizado no X-Ray, passaria do 2-2-2-4. Rio 5972, decolar 239, chame controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Terra 6224, 60 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chama em controle Aracaju na frequência 120.3. Chama o controle 1203 no China 6224 para nós. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972 na sua. Rio 5972, contato radar, suba para o nível de voo 360, mais 2000, autorizado voar direto Leda. Direto Leda 5972. Alternando salva 3305, táxi até o ponto de espera, via Pátio Ninja, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Tá, ponto de espera, tá 3305. Azul 2774, decolagem autorizada, pista no 0, vento 08, 0 graus, 07 nós. Livre decolagem, pista 10, azul 2774. Boa noite, o Mike Fox 7 Serra. Mike Fox 7 Serra, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, que é legal no 0 no 4. Serra. E o VET, 08, 0 graus, 07 nós. Serra. Falou apenas confirmando pro ano 723, é Uno Lima ou Uno Romeo? Tem um balizador na Uno Lima. Siga o balizador. Ciência. Foi autorização do Rio 5974. Afirma 5974, mais os 2 minutos para a cota. São Uno Motiva a subida. Estamos aguardando. 5974. Sempre 07 para siga. Para o 7 nós. Certo. 9.8. 6.98, boa noite. Para o táxi sideral 9973, alterna Galeão, 2 a bordo, com 3 horas e 15 de autonomia, o sideral 9973. Sideral 9973, táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 3, Pátio 1 e Índia. Ponto de espera, reporte pronto, que é legal no 0, no 4. 0 no 4, Pátio 3, Pátio 1 no Índia, sideral 9973. 5974, pronto, cota? Pronto para a cota. Rio 5974, Guarulhos autorizado, via Pesolu no 0 até Taubaté, nível 3, 4-0. Subida São Juno, transição Motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5573, controle 1, 9.8. Autorizado Guarulhos 340, decola da pista 10. São Juno com Motiva, Ampuzulo 10 até Taubaté. 5573 é o transponder, 198 é o controle, Rio 5974. Correto, Rio 5974, chama para fechar o estacionamento. Eu também puxo o estacionamento. Está 3305, visão trânsito nacional, espera dar 1-0, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, 3305. Escuta, 3305. Para final do ILS XG da 1-0, curva à direita, vou ir na proa 230. Só proa está limitado pelo QDMike 080 de Simbra. É 330. Confirmando, é 330. Então 330 pelo 80 de Simbra. Relativo, desse mantém a 4 mil pés, que ainda não no 0 no 4, limpo 07. Então é 4 mil do 0 no 4. E 330 e 07. Salvador 4738, autorização Fortaleza, X-Ray, informação, posição 6, boa noite. Tá 4738, prepare a Momo, transição Froti e aguarde para a corte. Momo Froti, guardando para a corte. Gente, livre pista à direita, táxi via Alfa, Juliette, contorno Pátio 1. Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. 2 Salvador, passaredo, 2224, final baixar travado. Passaredo 2224 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 07 nós. Delivery pouso, pistão 0, passaredo 2224. 3305, após a aeronave na final, autorizado ali a manter pistão 0. Após o passaredo na final, ali manter até 3305. Mike Fox, já estende o banho 34, por gentileza. Dois, passa nível 160, chama o centro em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 5974, pátio de carga para pushback e acionamento. Pronto. Delivery pushback e acionamento, chama o táxi. Rio 5974. Eu falei para o táxi 5974. Saria do 2224, solo 47. Livre pista na próxima direita, táxi Eco. Táxi via Alfa Juliette para remoto 1-2 do pátio 1. Livre Alfa Juliette, remoto 1-2. Pátio 1, 2224. 7, curva à direita, na proa 360, limite ao localizador. Direita 360, limite ao localizador. 807, desça e mantenha 2 mil pés, QNH permanece no 014. Já autorizado o cruzamento 9735 até o patinho. Corre, boa noite, é o Sideral 9973, ponte espera na 10, está pronto. Sideral 9973, autorizado a linha e manter pistão 0. A linha e mantém na 10, Sideral 9973. 4959, voe direto e o COSE. E o COSE poderia coletar? Índia Lima, Quilosca Vito. E o COSE? Índia Lima, Quilosca Vito. A gente vai direto. Plano 3605, decolar 249, chame controle 1, 119, decimal 8. 195. Salvador, uma boa noite, azul 2534, estabilizado no NS, final de 7 minutos e meia. Azul 2534, continua a aproximação, agora de pista livre. Forma o Boeing da Sideral, pronto para decolagem agora no controle. Aceito, Azul 2534. Curva à direita, pro A0195, ainda limitado pelo localizador. Direita, né? Ainda pelo localizador. A098, desse mantém a 3 mil pés, que é legal no 014. 3 mil, 0 no 4, 098. Geral 9973, decolagem autorizada, vento 080 graus, 08 nós. Iniciando a 10, geral 9973. Mais de 2 minutos para 4, 4732. Ok. Para o táxi 5974, 3 a bordo, Alterna Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. 5974, táxi até o ponto de espera via parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera é poste pronto no 0, no 4, ajuste. 2014, parte Índia, reportando ponto de espera do 10, 5974. Azul 2534, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 08 nós. Pouso autorizado, Azul 2534. Sideral 9973, decolar 252, chama o controle em 1, 19, decimal 8. 098, obrigado, boa noite. Beleza, 2000, parou ali? Beleza, 2000, general 0014. Controle, boa noite, Sideral 9973, decolar da sua escuta. Sideral, contato radar, suba para o 360, saída... Salvo ONU 360, Sideral 9973. 807 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 055. Fase estabilizado, livre aliança que você direita 055, passará estabilizado, mas... Azul 2774, voe direto, Raíra. Raíra 2774. Azul 4959, 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chama controle e Leos na sequência 120, decimal 1. 973, voo inicialmente Leda. Voando Leda, obrigado, Sideral 9973. 5974, ponto de espera da 10 ponto. 974, autorizado a NERA, manter pista 10. Confirmando ali, mantém o Rio 5974? Afirmo. Ali, mantém 5974. Azul 2534, Sola 54, livre pista direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Azul 2534. Oh, Salvador, 4732, então, para a partida na posição, posterior pushback e cópia. Gente, chama pronto pushback, 4732. Chamará. Rio 5974, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 070 graus, 07 mais. A minha decola, 5974. Oi, Salvador, boa noite, Olímpio 07, final, estabilizado, pelo baixado em cavalo. Olímpio 07, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, que é legal no 0 ou no 4. Continua aguardando a pista livre, Olímpio 07. 07, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 070 graus, 079. Livre pouso, pista no zero, limpo 07. Agora, pronto para o pushback então, 4738, meia dúzia, posição. Livre pushback, aguardando cópia, 4738. Ativo, autorizado, chamada, aguardando cópia. Livre 5974, decolado 56, chame controle 199, decimal 8. 198, 5974. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974, Sango 1, decolou? Rio 5974, contato radar, suba via Sango 1 para o nível 340. Via Sango 1 para o 340, 5974. Continue descida para 2.000 pés, general 1.0.1.4, cancelada restrições em TAP. Tem 2.000 pés, está no 0.1.4, e cancelada restrição em TAP, eu vou no 34. General 9973, passa nível 1.8.0, chama centro em 1.28.35, alterne 1.25.1. 2.8.35.25.1, boa noite, general 9973. Olimpo 07, solo 58, libere pista direita na Fox, taxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento. Passa nível 170, chama o centro em 125.45, alterne 126.85. 145, 2085, tá 33, 05. Rosa 0, 098. 4738, pronto. Siga, 4738. 4738, Fortaleza autorizada, via rota do plano, aerovia inicial, peso 19, nível 350. Subida Momo, transição Froti, curva esquerda após a decolagem, da 10, aciona 5003, controle 1.19.8. De 1, que é legal na 0.4, cancelada as restrições. 4.000 pés, cancelada as restrições, altitude por mestre 1, fica 2, então 3.600. Está pronto para o táxi com Recife, 1.60, QLB. Autonomia de 3 horas e 17. 7.4738, táxi até o ponto de espera da 1.0 via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera, reporte pronto, altimetro 1.0 no 4. Ativo Pátio 1 no Índia, vai chamar pronto, ponto de espera 1.0 no 4, 4.7.3.2. Controle Salvador, boa noite, 1.8.8.2, sem Tono 888, contato radar, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, general 1.0.4. 4.014, 988. Autorizada a descida até 3.000 pés. Autorizado 3.000 pés, tá? 3.600. 2774. 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chama controle Ilhéus na frequência 120.1. Ilhéus em 1201, graças, boa noite, bom serviço. Ano 098, solo 0201, livre pista direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para 02, 098. Aprova para 4738. Até 4738, autorizado a aliar e manter pista no zero. Aliar e mantém, 4738 até. Autorizado a LA e decolar, pistão no zero, vento 070 graus, 059. Ali decola, pistão zero, tá com a 630. Zero sete, mantém a posição na Delta. Autorizado o cruzamento da pista até a parte militar, reporte pista livre. Decolado 03, chama controle 119, decimal 8. 98, grato. Oi, Salvador, gol no 354, na final deu no 0, estando. No 354, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0, no 4. A cidade da 0 no 4, aguarde pista livre, gol no 354. Nível 170, chama o centro em 12835, alterna 125, décima 1. 12835 e 12510. Oi, 5974. 354, solo 07, livre pista direita, taxi via Alfa Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o 4, agora 354. Desça para 2.000 pés, autorizado IOS XRE, reporte localizador. 2.000 pés, reportará de saber no localizador, na 360 pés. Sete, três, oito, passa nível de voo 150, chama centro Recife em 125, decimal 45, até N126, decimal 85. 255, 285. Localizador, da 3600. A 3600, complete aproximação, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 7895, da 3600. Torre, da 3600. 3600 avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 080 graus, 05 mais. Autorizado, pouso pistona 0, da 3600. Sol 3600, Sol Alzano 7, livre à direita via Fox, Alfa Juliette, portão 05. Fox, Alfa Juliette, para 05, tá 3600. No localizador com a pista vista, gol 1888. Gol 1888, complete final, e LS X-Ray, chame a torre 1-8-95. 295, obrigado. Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180, subida arbor 1, transição elétrica, curva direita após a decolagem. 5004 transponder, 1119.8 controle. 80 autorizado para a Vitória da Conquista, saída é arbor 1, depois voa Elefa, decolagem com curva direita, o transponder 5004 e controle Salvador 1119.8. Correto 2228, chame para pushback acionamento na remota 12. Tomara para push, está na remota 2, obrigado, 2228. Confirmando após Elefa, pilão após direto. Gente, após Elefa, o pilão direto, obrigado, 2228. E Salvador, boa noite, 1888, agora estabilizado LS X-Ray. Gol 1888, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 070 graus, 03 nós. Livre pouso 1 a 0, 1888. Trana 074, contato radar, vista para 3 mil pés, chegada Bom Médio 1, Quemendão 1-0-1-4. Foi direto o ITAP da TV. Boa no 888, Sol 24, livre à direita, taxi via Alfa, quilo para o Pat 3, 2 Romeu, a previsão. Alfa, Kilo, Romeu, posição? Fala, né? Dois Romeu. Dois Romeu, sim.